mas quando eu sou provado, Ele também é Deus, Ele é Deus. E Ele sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe o que é melhor pra mim. Se eu escuto a sua voz, Ele é Deus. Mas se Ele faz silêncio, Ele também é Deus. Ele é sabe o que é melhor pra mim. Ele é Deus. E Ele sabe o que é melhor pra mim. Deus está ouvir. eu sei.